precisando de uma empregada. O tempo passa ligeiro, deve lembrar, eu era solteiro, ainda nem tinha namorada. A cama eu trabalho tanto, te ajudei, você sabe quanto, agora seja meu camarada. Patrão, pra minha agonia, eu fui levar a minha Maria pra consultar semana passada. Pra chegar não tem problema, de vez em quando até vale a pena, mas a saída que é complicada. Patrão, não me deixa à toa, tu sabe bem que essa vida é boa, mas me ajudar não te custa nada. Eu sei que o emprego é bom, não se acha fora e tem montão, mas hoje seja meu camarada. Ei, patrão, conceito de novo, com esse meu pagamento não dá pra viver. Ei, patrão, tô que nem um povo, trabalho de dia pra de noite comer. Deve lembrar, eu era solteiro, ainda nem tinha namorada. Patrão, eu trabalho tanto, te ajudei, você sabe quanto, agora seja meu camarada. Patrão, pra minha agonia, eu fui levar a minha Maria pra consultar semana passada. Pra chegar não tem problema, de vez em quando até vale a pena, mas a saída que é complicada. Patrão, não me queixa à toa, sabe bem que essa vida é boa, mas me ajudar não te custa nada. Eu sei que o emprego é bom, não se acha fora e tem montão, mas hoje seja meu camarada. Ei, patrão, tô seco de novo, com esse meu pagamento não dá pra viver. Ei, patrão, tô que nem o povo, trabalho de dia pra de noite comer, pra comer. Ei, patrão, tô seco de novo, com esse meu pagamento não dá pra viver. Ei, patrão, tô que nem o povo, trabalho de dia pra de noite comer, pra comer.